Senhor, com gratidão, Senhor, com devoção, humildes agora vamos te adorar. Senhor, com gratidão, Senhor, com devoção, humildes agora vamos te adorar. Teu nome é sobre todo nome. O teu nome é sempre soberano. Alívio traz aos nossos corações. As trevas nos trouxe a luz. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Tu nos tiraste do mundo das trevas, nos trouxe a luz. Teu nome é sobre todo nome. O teu nome é sempre soberano. Alívio traz aos nossos corações. Jesus, tu nos tiraste do mundo das trevas, nos trouxe a luz. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Tu nos tiraste do mundo das trevas, nos trouxe a luz. Te louvamos, Jesus. Eu te louvo. As trevas nos trouxe a luz. Te louvamos, Jesus.